19-35, boa. dia, tá 3601, eu tenho aqui aprovado 360 para São Paulo, aceita? Tá 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, a primeira era via APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, Leda e Bride. O transponder é 5044 e o controle em 119 decimal 35, contexto. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360, via APA Zulu 16 até Belo Horizonte. Decolada 10 com curva direita da El, Leda e Bride. Escala 5044, controle 3601, correto, cotejamento, chame para acionamento no portão 9. 601, livre acionamento 19, que negar do 0 no 3, chame táxi. Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para decolar, está 361. Pátio Índia e Alfa para 1-0, 3601.